Este som é especialmente para os promotores que não têm falhado nas escolhas dos DJs, nas festas, têm acertado em cheio. Faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Faz sentido. Mano, a moça faz sentido. Ok, ok, ok, ok, ok. A festa tá no ponto, tô a sentir o way. O promotor acertou no DJ. Então faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Ela cria desconforto com a naba no corpo, mas só se mete com panas com shibaba, bro. Mas faz sentido. Vendo bem, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Mano, a moça dá-me um toque assim que a noite séria. Hoje não falha. Liga para as tuas bradas, tenho mais entradas. Botão vestido justo, mostra bem as jantas. E quem sabe não pagas a segunda antes. Na festa de Johnny, mas já passou, what? É sempre turn up quando estou com o meu squad. Rabos grandes, altas pernas estão em todo lado. Vê-se que durante a semana estavam num squad. Hoje é só raspar, boia muita mole. Só rezo que ao sair não raspe nenhum mova. Despejei bebida, me sujei um coche. Mas jeba banga tá valer, que se lixe floss. A festa tá no ponto, tô a sentir o way. O promotor acertou no DJ. Então faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Ela cria desconforto com a naba no corpo, mas só se mete com panas com shibaba, bro. Mas faz sentido. Vendo bem, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Só agora tive carta, mas mano, amor, só posso dar-te um lift. Não te assustes com a condução, eu não tô pife. Com essa roupa aqui curtiste, vais gravar um clipe. Oh, sorte, estamos na festa do já estou jazz. És tão boa, por isso para ti freaks fizeram roda. Não estamos a jogar, mungerere, tu é que és batota. És muito boa, beba na minha conta. Faz sentido qualquer um por ti mudar de rota. Até os G's do meu squad te conhecem de costas. Peito e bunda no lugar, estás no pro ou na gotcha? $3,000 no meu bolso, um Rolex no meu pulso. Vão pensar que isso é show off, eu vim gastar, não é absurdo. Mais de 2 garrafas numa noite, yo. Também um gajo pra noite toda semana, yo. Então faz sentido. Ah, yeah, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Quer curtir a banga, o resto que se foda. Daqui a uns anos não terei esta energia toda. Então faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Faz sentido. Yeah, nigga, faz sentido. Espanha as costas na shit. Yeah, pá, faz sentido. Quando abanas teu S, o chão treme. Você é um sismo, eu perco o juízo. És muita réia que acho que deviam usar-te nas obras do município. Paras o boda quando estás em cena. Outras são impala, você é by the weather. Checa a tua bunda, checa a tua perna. Acho que estou para meter água, mas você se arreia. Ah, drena, drena, drena até as tantas, mano. O DJ tá mais hot que um negro chato. Então faz sentido não bazar. Hoje vou beber até Neymar no Mundial.